três pés. Três lontras? E um urso bem grandão. Pra contar o que se vê é só prestar muita atenção. Legal. Quem me mostra um? Bom, eu acho... Me mostra um. Ei, eu sei. Na cara tem o nariz. Tem uma torta de limão. E aqui tem um amigo bem peludão. É o... Sim, sim. Mostramos um. Sim, senhor. Porque eu já sei, eu já sei, eu já sei contar. Oh, yeah. Quem me mostra dois? É o dois. Três e quatro. Um, dois, três, quatro. E logo atrás já vem um cinco e seis. Eu vejo sete cães. Oito avilhães. E nove manchas do nosso café da manhã. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Porque eu já sei, eu já sei, eu já sei contar. Vamos lá! Um lindo ursinho e uma cadeira. E dois dinossauros ali de bobeira. Três ratos, quatro gatos, cinco copos, seis cães, sete alças, oito belos, nove dão. Quem me mostra dez? Vinte peões. E carros mil. Milhões de beijos. No céu de anil. E volta então pro pois eu já sei contar. Eu digo, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Eu já sei, eu já sei, eu já sei. Eu já sei, eu já sei, eu já sei.